Que a American 2289. 082, quanto tempo você dá a chegada, número 2, para pouco. Você está na posição 7, que faz 3? 7, tem a retaguarda que você está passando agora, o Avante 330 da América, pode passar de tráfego local, emitir o táxi, que é posto na série do Pátio 3. Lima Eco, afirmo, tá autorizado aí o backtrack para o Pátio 4, seu solo foi aos 2-0. Então na Romeu, libere na Romeu, na segunda, à esquerda, então, uma boa tarde. 2-18-9-5, ajuste no 0-9. Delta, Hotel Golf, está autorizado a linha aí decolar, da 1-0, o vento é 1-40 graus, 1-12 nós. Foi 0-94, puxa, vai correr essa equipe, só vai para o táxi. Tango Lima, X-Way, Yankee, controle de Salvador, acende a edificação, ajuste no 0-9. Delta da Golfa. 2-0-6, da 10, 4-0-2. 7190. Azul 2719, continue approach, altimeter set 1019, light rain on the field, runway is wet. Visibility 2500 meters, ceiling 800 feet. Report runway inside. Run inside now, clear 1019, run is wet, Azul 2719. Stand by landing clearance, Azul 2719. 71. Minha 200, atende a distração, dessa vez chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 09. E a Mari para o 050-0019. Pode voar, está, cadê? Chegada 200, uma atende a sua chegada. Eco Delta Fox, por aqui, controle de saúde. Delta Fox, informo Salvador Pera, constante de teto 2.500 metros de visibilidade, chuva leve sobre o campo. Aqui é Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1825, ajuste ao time 1019, Golo 094. Bom, eu chame 108 na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95, 131, 91. 125 decimal 1, alterna 133 decimal 1, pode ser retornado. É com o Delta Fox, favor do retornado. Fala, me confirma, o senhor efetuou notificação ou plano de voo, junto à sala IS? Você não pode efetuar o instrumento, tem que retornar para pouso na localidade que você decolou e efetuar o plano de voo. O seu teto está de 800 pés com 2.500 de visibilidade. Estabilizou 4082. 32 está autorizado final ILS, chame a Torre Salvador, frequência 118.95. 1895, bateria de 2. Ok. Você tem previsão, senhor? Você pode fazer alguma previsão para o teste de 1000 pés, a partir de 1000 pés? Teste estimado de 1000 pés. Reporte avistando o campo. Vai reportar, 4082. Com a torre, o senhor prossegue via os corredores e aguarda. Eu vou confirmar aqui com a torre. Tá, senhor. Agradeço, senhor. Eu mantenha o ponto de espera, Gol 1094, tráfego na final da 1-0, já no externo, é um membro 190. Tech é Alfa, o pode for Tech é Juliet. Vai Alfa e o Coyo onde é, só de semana. 1.500 pés em condições visuais, a ponte visual com Vera Cruz, com local de pouso, Lima, Exu e Yankee. Está autorizado até 1.500, o Lima, Exu e Yankee. Até 1.500, Lima, Exu e Yankee. Controle Salvador, só 3091 retornando, negativo contato com a frequência de informada. 3091 no 777 Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251-3395, obrigado, 3195. Tá passando Oscar Zulu Sierra, deixa para 2.000 pés de autorizado IADS, aqui foi repassabilizado Oscar Zulu Sierra. Para 2.000 pés autorizado IADS. Oscar Zulu Sierra, informo o Salvador opera instrumento com teto de 810 e 2.500 de visibilidade. A Tango Eco Delta Fox, acione transponder 0193. Azul 4082, já viu seu capo? Negativo, 4082. Avistando o azul 4082. Aumenta o brilho, por favor, 4082. É, já tá no máximo, ok? Papir e iluminação. Obrigado. Agora já... Relativo, mantém a velocidade reduzida e o corredor interlado. Visto a 400 pés, 4082. Tente azul 4082, livre pouso, 10, o vento é 150 graus, 89. Livre pouso, 4082. Nome a 200, desça via para 3.000 pés de ajuste 908. Via para 3.908, é 94, alinhar e manter a 10. Alinhar e manter a 10. Até o momento. Beleza. Ah, foi já só e aguardando melhora na alta palha. Aqui, foi em quanto foi 5 horas? Mantenha o 1510, ajuste no 018, prossiga na altura da rotatória. E sobre a rotatória vai ficar aguardando a melhora do campo. Sim. Controle, bom dia, voo 864, informação do GS, passam 230 para o 150, Prodes Papote. Voo 1864, acendo destinação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 098. 050, 08, partilho, direto Duna. Com 864, informa o seu número 3, para o curso. Sim. Ei, Yankee, confere esse visual, por favor. Yankee, afirmativo, rebaixo de visual com a Red Bull. Azul 402, Juliette, portão 09. Confirme, 402. Portão 09, Juliette, portão 09. Juliette, 09, 402. Voo 094, decolado aos 33, controle 120, décima 8. 208 lá. Ribeira Cruz. A proa, a ideal, pela nossa informação, é a 110, 190. Controle Salvador, bom dia, voo 1094. Voo 1094, contato com a banda colégio que poderia sair da mão para o nível 370, voo 1094. Voo 370, 094. A pergunta Fox, a rota apareceu. A Delta Fox, você espera com curvas esquerdas sobre a reta perto. Já iniciou, autoriza mil pés. Vai com o Delta Fox, confere esse visual com o campo. Agora no aqui, eu tô com o voo já à esquerda, na radial do estado. Tá visual no, no sobre a rotatória ou da outra Fox? A 1500 pés visual, porém de algumas camadas isoladas solicita a descida para 1000. Ok, então mantendo para 1000 pés, 1018 ajuste, aguardando a melhora do campo. Terra, chame a torre na frequência 118, decimal 95, Oeste do Lucerra. Certo. Torre Salvador, está passando o Oeste do Lucerra. Uma parte de retirada e eco. A sua identificação dessa vez chega na marca nível 060. Bom, desse dia, 060, você acha que é? Vai pro Delta Fox, Salvador. Aguarde, como você tá Cael. Sumiu de visibilidade, prossiga final da 17, é pro Delta Fox. Reporte visual com a cabeceira da pista. Papatango, Oscar Zulu Sierra, pra você. Falou, final da carreira dele. Ok, o Oscar Zulu Sierra, avista o campo? Mas é negativo. Ok, continue na aproximação, informe ao avistar. O ajuste é 1018, pista molhada devido à chuva recente. Porém, no momento, não chove sobre o campo. Está visual agora, o Oscar Zulu Sierra. Oscar Zulu Sierra, livre pouso, 1-0, vento é 1-6-0 graus, 0-5 nós. Aproximação. Bom, 0-9-4, aguarde quando é a sua aguarda. Se você for a direção, ideal seria 2-1-2. Delta Fox, continue na final da 1-7, informe a vista do campo. Vou reportar a vista no campo da Delta Fox. 3895 para Serra Bravo, Golfe Romeo, via Antas 1-0, Costa Baté, Rio 340, Saída da El, Leda, ótima. Decola pista 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5-1-2-1, controle 1-2-0, decimal 8. Ok, F Delta Fox, autorizado o pouso na 1-7, vento 1-7-0 graus, 0-5 nós, pista molhada. Autorizado o pouso, F Delta Fox. Oscar Zulu Sierra, no sol aos 3-8, libere na Delta, próxima à direita, e chame o solo 2-1-1. Obrigado, boa tarde. Rotango Oscar Zulu Sierra, confirme o pátio. Pátio geral, parece. Sete à direita via Alfa, reporte na Juliette. assiste na frequência 1-2-5, contendo a 1-2-5-4-5, gol 1-0-4. O Delta Fox no solo aos 3-9, é pro pátio 5. É o gol 1-8, né, pátio? 2-1, Shell e Kerosene? Gente, acho que o Luciano ingressa a Juliette agora. Controla os portões, a porta da Lima. E o Sanenda 200 avistou com 1000 pés. Espera embaixar travado. Aqui o Sanenda 6200. Livre pouso na 1-0. O vento é 1-60 graus, 0-5 nós. Livre pouso na 1-0, Sanenda 200. Tá cheio. Sierra Charlie Echo, deixa a via para 3.000 pés, ajuste na 018, Sierra Charlie Echo. Via até 6200 no solo aos 4-3, chame o solo, 2-1 no Uno. 2-1 no Uno, pô. Pode que o Luciano está livre o cruzamento da 1-7 até o pátio 5. Autorizado, Serra Bravo Romeu Foxtrot, via Upper Zulu 97, nível de voo 370. Saída pouca, transição Caju. Decola pista 1-0, primeira curva esquerda. Aciona 5132, controle 120, decimal 8. Correto, pode ficar no volante 790. 132, vou passar a 790. Contou, tá ligado? Está a Rádio Alerta, está autorizado o IAD? IAD, Rádio Alerta, disse para 2000, pede. 2000, Rádio Alerta. Estabilizou 864. Bom, 1864, acesse na IAD Extension, na torre, na frequência 119.195. 895. IAD, Rádio Alerta, autorizado o IAD Extension, está velho, reteste, estabilizado. Estabilizado, IAD X-Ray, check-in. 1162, deixa via para 3.000 pés, ajuste na 08. Via 3.000, na 08. Sinal está molhada, porém no momento não chove sobre o campo. Teste estimado em torno de 1.000 pés, informe a vista do campo. Reportará, 1.800. Autorizado São Paulo, 340, Presoluno 0 Pubávia, Presoluno 6 BHZ, DST Chomog, Presoluno 30 até Entite. Dael Leda Monte, vai saída, decola a curva direita, 5131 Transponder, 1208 Controle, 3745 no 612. Correta, pode contar 3745. 60. Mike, bom dia, informação Lima, pronto cópia. Vera Cruz, DCT, decola 17, corredor Shell no meu pés, 0114, 120 controle, 2118195. Com 1100, 864. Chegou no 864, livre pouso, 10, venta 130 graus, 0629. Livre pouso, 864. Minha coordenação que pessoal é pós-táxi. Controle Salvador, rádio 5048. Projeto 2, desejado, certidão 50, chegará mais. Azul 5048, acho que a identificação dessa via chegada a mais para nível 050, visto 908. E a decisão 050, 1908. Utilizou o Sierra Xavier. Sierra Xavier, corredor para a aproximação final, chama a torre na frequência 118.95. 18.95, Sierra Xavier. Corre, bom dia, papapá, Sierra Xavier. Papapá, Serra Tchaleco, continue na final, no zero, pista molhada, teto estimado 1100 pés, 1100 pés, visibilidade 6.000 metros, meia dúzia de mil metros, o ajuste 1018, reporte avistando o campo. Dentro das condições, reportará avistando o Serra Tchaleco. Avistando o Seat Aleco. Seat Aleco, aguarde a pista livre, tráfego avistado, ajuste no 018. Aguardando o Seat Aleco. ...864 no solo aos 48, chame o solo 211 ao lugar. Informa 211, bom, no 864. Serra Charlie Eco, livre pouso, a 1-0, o vento é 1-60 graus, 0-6-12 nós. Livre pouso, Serra Charlie Eco. Oi, boa tarde, Serra Charlie Eco, pode estar fora. 027-19, informação Lima, pronto, cópia. 5-0-4-8, está presente, autoridade direto e 4. Direto e 4, 5-0-4-8. Decola fechando a 0, primeira curva à direita. Aciona 5075, controle 120, decimal 8. Eduardo, reporte na papá para a decolagem. Delta. Chame o solo, 211. Charlie Echo, bom dia, confirma o pátio. Gente, ingressa Alfa, aporte antes da Juliette. Voo 556, taxa autorizado à direita, via Texo Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 018. 32, 08, obrigado, Mike decolado 5 horas, chame o controle, 208. Ai, que chamada, meu, obrigado. Olá. Continue na aproximação, informe avistando o campo. O teto estimado em torno de 1.300 pés. A pista está molhada devido à chuva recente. O ajuste no 018. Ok, 1.008 vai informar avistando no 162. Reporte na Lima. Opa, Mike, autoridade 500 pés, medo litoral, reporte para o Eduardo. Mantenha o ponto de espera. Ok. 3295, aguarde, por gentileza. Pegou no 162. Tráfego avistado, livre, pouso na 10. Vento 1,60 graus, 07 nós. Livre, pouso na 10, 1,62. Então 395, se tiver coleção aqui pro solo, é postar. Sierra Charlie Echo, autorizado a ingressar ao Texo e Lima, após Mike. Na Quebec, mantém a posição e chame Torres para o cruzamento em 118, decimal 95. Devo 210. Mike, qual foi a informação? Charlie Echo, me escuta? Não é necessário chamar a torre, quem está presente está autorizado, se é o PAC 5 Aerostar, autorizado já o cruzamento. 745, posição número 6, câmbio. É 3745, aguarde o número 2 no setor. Sim. No ano 62, no solo 55, chame o solo 211. 211, ou no número 2, bom dia. Boa. Autoridade, ele é 3 do 5048, é a facilidade. Salvo, Salvador, voo no 162, livrou, bom dia. Voo no 162, está aqui Alfa, posta a gente ter Juliette. Alfa, antes da Juliette, eu sou você. 556, decolagem autorizada, dono 0, vento 160 graus, 07 nós. Meio decolado ao 57, controle 208, viagem 208, obrigado, um bom final de semana. Igualmente. 4-1-3-20, não gostava. Taxa direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, 1018, gol 790. Via Índia, ponto de espera, 1895, 1018, Controle Salvador, voo 556. Voo 556, contato com o radar decolado, sub a via 6HE para nível 360, voo 556. Via para o 360, com referência da autoriza Proet da Eolida. Taxi via Pátio, Índia, ponto de espera, 1895, ajuste no 08. Voo 556. Está presente a autoridade direto da EL. Direto da EL, o Gono 556, obrigado. Fazendo um companhia pode iniciar, 3745. 3745, no 62, aguarde. Mais de quente. Vamos chamar depois. Mais, confirme mais 5 minutos, chamar depois. Salvador, voo 790, está autorizado, decolada 10, o vento 160 graus, 09 nós. Tráfego, um Embraer 190, da 10, a 10 milhas da cabeceira. Positivo, além da escola 510, vamos 790. Salvador Azul 5048, estabilizando o localizador. Azul 5048, chame apenas a frequência 118-95. Salvador 118-95, 5048, boa.

1895, após a aeronave da Azul na curta, a linha aí manter, a 1-0. Azul 90, Azul 9290, 9 milhas da posição Conde, contato com o radar, foi bom para ter que estar chegando a bombe, ajuste na 098, reposte da descida Azul 9290. Papai uniforme é pro Golf, controle Salvador. Alinhar e manter, 1-0. Lima 00, Salvador, uniforme Eco Golf. Faixa Zulu Serra, decola ficha 97. Afirma. Cruzado Serra Bravo Juliette Papá. Rio de voo 190, Golf 677. Saída Conde. Decola ficha 97, primeira curva esquerda. Aciona 5125, controle 120.8. Cruzado Serra Bravo Juliette Papá, 90 de Golf 677. Conde, é a saída, controle 25, 25, 25. 25, 3, pode decolar de pistão 7, pela curva esquerda, no perfil da Conde. Sovate 5, confirme BLB. Paracionamento, torre de 295, ajuste no 08, acho que eu vou ser. Alô, 5047, da filha. Aí o 5048 mantém a posição prevista 01. Até a posição prevista 01, já está feito. Eco Golf, confirme radial distância de Salvador. Foi distância de Salvador, uniforme Eco Golf. Na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, gol 1790. 4, clear to Sierra Bravo Charlie Foxtrot via flight plan route. Flight level 360. Runway 10 after departure, right turn. Arbor departure and Alpha transition. Squawk 5150, departure frequency 120.80. Zulu 144 with the back correction, 10-9, double rising to perspective for that. 12-2-7-9, drone para o táxi com 104 a bordo, alterna Ribeirão, 4 horas e meia. Azul 2719, autorizado táxi até o Porto Esperadão no 0 via Índia. Próximo ao Porto Esperadão, 8-9-5, volte 0-1-8. Ok, o 2719, autorizado táxi via Índia. Próximo ao Porto Esperadão, chama 2719-7895, boa tarde. Azul 5048, Juliette, próximo ao 0-1. Juliette, 5-0-1, se quiser passar. Passamos 0-1. Salve. Azul Luciano, livre ingresso, patinado e pronto no 7. Posições 8-1, autorizado o LS, a parte estabilizada, ajuste 1018. 2-1, correção, abraço amizade. Alô, Salvador do Senai 6213 para mais, autorização para o Galeão. Alô, Senai 6213, autorizado Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Cola da pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Irume. Transponda 5141, controle 120.80. decolando 0-27-19. Plano, decolada 10, primeira direita, Tael, Meda, Hiromi, transponder 51-41-27-19-08, ou Champ 6213. Eu chamo 6213, protegimento correto, chamo para feedback essa hora. Mantenha a posição alinhada devido à aeronave decolando contra a pista, estimado 1 minuto. Azul 2743, acione identificação. Contato radar, meia, 2 milhas, sudoeste de Salvador, vou em Mário para interceptar a chegada a Mário, ajuste no 018, informe no IDES de descida. Gente, 2 para o nível 060, ajuste no 018. Controle Salvador, azul, 2799, mantenha a decolagem, passa 1200, bom dia. Azul 2719, contato radar na decolagem, escuta azul, faz a Dael para o nível 360. Envia Dael para o 360, autoriza Dael após 2000 ou Leda? Após 2000 vou Dael inicialmente. Gente, após 2000 Dael. Salvador, azul 9290 para descida. Azul 9290, desce para o nível 050. Para o 050, 9290. Salvador, bom dia, primeiro. Estou chamando a 356, acione identificação. Voe ITAP, 2 para nível de voo 070, ajuste no 08. A 356, copiou o controle? A GEM mantém pro até 3 mil pés ou liberação do controle, livre decolar da 1-7, vento 1-7, 0 graus com 9-9. Mantém pro até 3 mil. Boa. Ciano 251, alternando 3395. Para 2733, acione identificação. Agora o Esquilima Eco. 2733, contato radar, acesso 0 no oeste de Salvador, voo e ponto para interceptar a chegada BF, ajuste no 018 e informe no ideal de descida. 3304, afastando de acertar a baixada de lado. Ataque 3304, civil posicional no 0, vento 170 graus com 89, altímetro no 08. Caso do Serra, decolado 1-4, tinha um controle 120.8, bom voo. 208, obrigado. Reduzida para 2309. Redução 2309-2743. Controle para passar o Oscar do Serra. Capatango Oscar do Serra, contato radar na decolagem. Mantenha a proa até 3 mil pés após estar autorizado com o vai esquerdo na proa de Conde, ascensão nível 190. Até 3 mil pés na proa, após esquerda Conde, ascensão 190, ó, Oscar do Luciano. Salvador, batalha 3290. 432167 identificação, desça inicialmente para o nível de voo 140, ajuste o Salvador no 018. Mantenha 2309 ao 2743. 2309 ao 2743. Xanã 6356, desça para 4010, ajuste no 018. Para 4000, Xanã 6356, forma indicada. 2809. Tem condições de manter 280 até próximo etapa? Gente, ao número 3 na aproximação, mantenha 2809. Gol 1962, desça sem restrições para 2000 pés, ajuste no 018, está autorizado o ILS Active Pistão no 0, reporte estabilizado. 3018, chora estabilizado, 9-0. Pistão 3216, reautorizado, descida para o nível de voo 130. 3216, como será seguir tráfego 1 hora, 18 milhas, como no teste, 1 ATS 72, passando nível 120 em descida. Lima Eco, Franco Lima Eco, autorizado, novembro, Mike Eco. O número pé, decola da 17, curva esquerda, corredor forte. Transponde 0127, controle 120, decimal 80. 4 no solo, 17, livre à direita, chame o solo 21, decimal 1. 21, 1, 3604. Para acionamento, chame a torre em 1895, ajuste no 018. Salvador 3604, ligou? Salvador 3604, Alfa Juliette. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, da Juliette. Alfa, Alfa, da Juliette. 070. 743, desse montanha nível de voo 080. Azul 2743, copiou o controle? 7-0-0-0-0-4, 2743. Trata anteriormente informado agora 11 horas, 7 milhas, rumo no Nordeste, 2318, cruzando nível 080. Entendi. 2067, pronto, pronto. Ingresso 17. 2067, pronto, pronto. Afirmativo, prossiga. 2067, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pistão no zero, curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5174, controle 120, decimal 80. De operação para o sequenciamento, cruze a esquerda, proa 015, limite a magnética 090 cilindros.